Já é carnaval, cidade. Vou começar diferente hoje para vocês não falarem que eu sempre começo do mesmo jeito. Gente, o que o carnaval não faz? Né? Já é carnaval, gente. Já esqueci o bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é folia o tempo inteiro. Meninas, como Muito estão bem. vocês? Oi, tudo ótimo. Oi, tudo ótimo. Carnaval para vocês, né? Porque agora esse povo acha que só porque carnaval em Salvador é Brasil inteiro. Gente, hello! Ainda estamos trabalhando. Não, Monte de minha bloco filha, eu na rua também. já também. É, mas também tá todo mundo trabalhando aqui. Não vem falar que baiano é preguiçoso, não, que eu da baiana aqui nessa bagaça. Eu não, adoro a Ah, Bahia, bom, então pronto. rapaz. Agora já, desde sempre é assim, né, gente? Começa mais cedo aí. Não, e cada Agora. ano começa mais cedo, né? Porque esse prefeito daqui adora uma festa. Exatamente. Quem Agora, diria? Rio de Janeiro, São Paulo, não. A gente só tem final de semana, infelizmente. O povo aqui é animado, rapaz. Pois é, É. né? Já que a gente tá falando de carnaval, vamos falar de carnaval na televisão, para quem vai ficar em casa, né? Para quem não vai curtir a folia na rua. A Pois é. partir deste sábado, dia 6 de fevereiro, o canal Bis afina os tamborins e prepara as serpentinas com uma programação especial de carnaval para animar os foliões. De sábado até terça-feira, dia 9 de fevereiro, o canal exibe sempre às 20h30 a série Sambas e Enredos Inesquecíveis, que se dedica a reviver os maiores sambas e enredos de todos os tempos. O programa Música Boa ao Vivo, comandado ainda por Thiaguinho, né, que daqui a pouco vai ser Anitta, também entra na folia, no sábado e na segunda às 21 horas. No primeiro dia, com a turma do Axé, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Durval Lelis, e no segundo, com o do samba, Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Revelação. Marca registrada do Carnaval, Preta Gil e o seu bloco da Preta marcam presença na programação no domingo às 21 horas. E para fechar, Ivete Sangalo e o show Multishow ao vivo Ivete Sangalo 20 anos vai ao ar na terça-feira às 21 horas. Então, tem para todos os gostos aí. Mas ressaltando Adorei. que esses programas aí com o Thiaguinho são reprises, né? É, são reprises. É, tudo Isso. reprise, mas adorei. Principalmente a história do Sambas Enredo Inesquecíveis. Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Gente, hoje ela tá Adoro. cantante. Amiga, não. É, Obrigada, te não, é, agradeço. menos. Até Cala. evitar essa parte, tá bom? Sim, senhora. Mas adorei, adorei a novidade. Gostei muito disso aí. Teria novidade, mas não a cantoria. É. É, gente, vamos sair, né? Festa profana dessa, festa do pecado, a gente tem que falar de quem? Olha a Da canalha Record. falando, olha a canalha. Gente, mas eu vou falar da Record. Como é que eu vou falar de carnaval? Não Ai, posso. Deus. O bicho tá pegando lá, não tem carnaval certo. Não tem carnaval certo, é óbvio, né? Porque é a festa do diabo. E é, o bicho tá pegando com a Xuxa, a loirinha, né? Que eles levaram, fazendo uma propaganda danada, já tá tendo crise, e é óbvio, né? Vocês viram aí nos programas atrás que estavam meio diferentes. O que tá acontecendo é o seguinte: a relação de Xuxa com a Record está em níveis altíssimos de tensão. É, no, no, em um dos programas atrás, um alto executivo da área artística, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, fez uma espécie de censura após a edição do programa, previamente gravado. Cumprindo recomendação da igreja, o diretor viu todo o programa, tendo atento a cada frase de sua missão era eliminar tudo que julgasse chulo, vulgar e imoral. Paralelamente, advogados da Record já destrincham o contrato de Xuxa. Estão se preparando para uma eventual. A censura pós-edição deve se repetir em alguns programas, se repetiu também no programa que foi gravado com Ludmilla. É, a Record queria evitar que Xuxa repetisse situações consideradas constrangedoras, como ocorreu quando ela recebeu as cantoras Anitta e Preta Gil, o apresentador Sérgio Malandro e a atriz Luana Piovani. É, não quer, a emissora não quer sua principal estrela falando de masturbação e uso de brinquedinhos sexuais na cama. Eu também acho um absurdo, porque eu era pequena e vi essa mulher, agora ela tá falando de masturbação e brinquedinho sexual. É uma decepção na minha vida, mas vamos lá. Canalha Na semana falando. passada, o principal convidado de Xuxa era o apresentador. Na semana passada, não, e umas semanas atrás, né? O principal convidado era Marcelo Rezende. A loira, mais uma vez, roubou as atenções ao falar que sofreu abuso sexual na infância. Revelou que foi cantada por um professor de matemática quando tinha 11 anos. O executivo escalado pela Record, Igreja Universal do Reino de Deus, estava preocupado principalmente com esse trecho. Xuxa e Record estão em crise desde outubro, apenas 2 meses após a estreia da Loirinha, né? Além do excesso de referências sexuais, a emissora está descontente com o desempenho do programa no Ibope e no mercado publicitário. Há 2 semanas, a atração marcou apenas 4,9 pontos, sua pior média. levou uma surra do programa do Ratinho, que no confronto registrou 11,7. Gente, é a decadência total. Eu pedi para sair, mas tudo bem. Xuxa também tem sofrido derrotas consecutivas para o Máquina da Fama do SBT. A Record esperava mais dela em conteúdo, audiência e anúncios. Xuxa, por sua vez, tem reclamado nos bastidores de falta de condições de trabalho. Primeiro, ela ficou insatisfeita com a decisão da emissora de terceirizar sua produção no Rio de Janeiro, arrendando seu complexo de estúdios para a produtora Casablanca. Os funcionários de Xuxa tiveram que rescindir com a Record e assinar novo contrato com a Casablanca, muitos em condições piores do que antes. Xuxa perdeu vários colaboradores. Eles argumentaram que deixaram a Globo para trabalhar na Record, não para a Casablanca. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Vá lá, vá. Gente, ó, primeira coisa. Xuxa também tem que saber o que é que ela quer da vida dela, porque ela força a barra naquele programa. É uma hora ela é Xuxa só para baixinhos, e aí vai na casa dos outros, ah, vou conhecer a Xuxa, da outra ela tá falando de. Ela tá forçando a barra, na minha opinião, muito imitando as coisas, não tô achando natural, não. Coisa dois, gente, se a Record quer ser definida como uma emissora de gospel, uma emissora da. Que seja assim, que seja claro. E que no contrato, sabe que se denomina assim e que pronto, vamos seguir essa diretriz e vai ser assim para sempre. Agora fica querendo contratar uma Xuxa e quer controlar o que ela fala, quer ter novo, sabe? Eu não entendo. Eu acho que ou você se define editorialmente ou deixa a coisa fluir. E uma contradição, né? Porque é uma emissora que tem a fazenda que passa coisas muito piores ali. É isso que eu tô te falando. Vamos definir editorialmente o que é que a gente quer. Eu vou trazer Xuxa, vou dar liberdade para ela falar, ou eu vou dar um programa evangélico para ela apresentar, ou a emissora vai ser toda evangélica, a gente tem que se definir, porque para mim isso é uma bagunça. Também Eu acho. quero sexo porque não engorda e corta calorias. Não, mas que tenha sexo, entendeu? Agora a emissora, o que é que ela quer da vida dela, gente? Mas o E programa dela Xuxa? é um erro completo, né, gente? Não é um completo. Ela é perdida, querendo imitar a Ellen DeGeneres de qualquer jeito. Ah, não. É, não tem jeito. Eu vi uma vez só com Ivete Sangalo. Só. Mais nada. Não, cara, eu vi algumas vezes pela internet, que é muito tarde, eu não assisto, né? Aí eu fico vendo pela internet para fazer dever de casa. E, gente, não dá. Não, sabe, assim, tudo bem que a gente, nós mais velhos, temos a imagem daquela Xuxa da infância. Tudo bem, beleza. Mas eu achava muito mais ela o que ela fazia na Globo. E o que ela diz que não era nada a ver com ela, entendeu? Com Mas eu já vi certeza, muito muito mais mais ela, natural. que é exato, muito mais natural, muito menos forçação de barra, apresentava musical tranquilo. E aí, agora ela foi atrás de liberdade, encontrou a Igreja Universal do Reino de Deus pela frente. Vamos ver aí o Ela que é que vai dar isso. deveria saber que ela ia encontrar a Universal quando tinha liberdade certa, né? É. É, com certeza, nenhuma. Eu acho um erro. Eu acho que nem Monange para segurar a Xuxa, gente. Acho um erro. Sabe? Sou a favor, sim, de falar de sexo, de falar de produto e tal, mas é o que Denise falou, tem que ter uma diretriz, sabe? Se tem a fazenda, como é que pode implicar com o que Xuxa fala? E eu não estou aqui levantando bandeira de Xuxa, não, tá, gente? Porque eu acho ela que ela está é um erro total, total. Mas assim, Porque sabe, é até um o programa que é sexo mesmo tem que ter sofrível. contexto também. E não tem contexto, ela não fala nada no contexto. Porque, por exemplo, o Amor e Sexo mesmo é pra isso, é um programa maravilhoso, entendeu? Sim. Exatamente. Por falar nisso, o último episódio foi incrível, muito bom. Fernanda Lima tá levantando diversas bandeiras. Bom, o assunto não é esse, mas eu acho que tem que ter contexto. É, tem que ter contexto. Concordo. Vai pra Pois casa, é. Xuxa. Não, e eu só queria falar uma última coisa. Xuxa, eu não tô querendo saber, amor, o que que você faz com o Juno, com o Júnior, com o Lima, com quem for na cama, não me interessa. Se é pra falar de sexo, vamos falar de outra maneira. Eu não quero saber se você usa brinquedinho lá, brinquedinho cá, se ele gosta muitas vezes, se ele não gosta. Vira e mexe, ela fala isso, gente, porque lá em casa, eu me diz, amor, não quero saber, obrigada. Estão me poupando dessa informação. Ó, Oh, vamos lá. né? Vamos parar. E daí a gente passa para gastrô. Acabou Hell's Kitchen, meu coração se foi. E o SBT insiste na fórmula premiadíssima, porque eu acho que Silvio Santos é um gênio. Bom, agora a gente vai ter a primeira competição de churrasqueiros na TV brasileira. O BBQ Brasil Churrasco na Brasa vai ao ar em fevereiro de 2016. Nesse ano, gente, nas noites de sábado, para acabar com aquele vácuo no SBT, né? Acabei de falar. Após o término de Hell's Kitchens, que fica. Esse programa, ele fica entre a BBC Champ do ITV da Inglaterra, que só teve cinco episódios e não mais, e o ótimo da TLC, BBQ Pit Wars. Por lá, o ritmo é completamente diferente do que o Silvio vai mostrar por aqui. São quatro mestres churrasqueiros que se enfrentam todos os fins de semana. Eles rumam a uma cidade diferente, onde se enfrentam em etapas regionais, né? Então, o churrasco vai de acordo com cada região. A rivalidade está no ar junto com a fumaça das churrasqueiras, enfim. É muito bacana. Deixo a dica também na TLC, tá? Dei uma olhada. Mas não vai ser por aí que Silvio Santos vai levar o programa, não. É, será apresentado por Tiziana Vilas Boas, que fez o mesmo em Bake Off Brasil, e terá apenas dois jurados, o que eu não gostei: o chefe Carlos Bertolazzi, apresentador do Hell's, e o açougueiro experto em churrasco, Rogério Debete. É, não gostei do Bertolazzi, sou apaixonada, mas o cara acabou de sair do Hell's Kitchen. Eu acho que, além de cansar a imagem, podiam meio que batizar o cara, né, no Hell's Kitchen, como Verdade. é o Gordon Ramsay no Hell's Concordo. Kitchen, né, É. americano. Podiam batizar o cara, acabou de sair, gente, só vai ter um mês, né, se não me... Um mês, né, é isso? Menos de um mês, Menos de um mês. né? Então, poxa, gente, tem tanto churrasqueiro bacana, o Carlos Bertolazzi é incrível, mas o cara vai perder a cara, enfim. Erro da produção. A emissora ainda não definiu qual será o prêmio ao melhor churrasqueiro do país, mas está aí, né, a Friboi para garantir isso. A competição envolverá 14 churrasqueiros amadores ao longo de 14 semanas. Os candidatos serão submetidos semanalmente a três tipos de provas. Nas de criatividade individuais, o desafio será criar e inovar em cima de um tema definido. Eu estou curiosíssima, porque criar e inovar em cima de churrasco, para mim, é novo É pra caramba, né, difícil, gente? é. Eu tô curiosíssima. Nas provas externas, em grupos, eles têm o objetivo de cozinhar para um grande número de pessoas em locais inusitados. E na prova de fogo, haverá um duelo entre os participantes com pior desempenho, garantindo a salvação de um e a eliminação do outro. Praticamente um BBB boi. BBB boi é ótimo. Né? Vamos combinar. Mais ou menos isso? Verdade. Diferente, né? Esses realities estão cada vez mais específicos, assim, né? Cada vez tem um nicho mais. Bem específico, né? E assim, o detalhe maior é tipo, gente, muito bom a linha que esse vento está pegando. Porque esse BBQ Pit Wars na TLC, no TLC é muito bom. É, só que é uma competição com quatro churrasqueiros, que a gente já sabe, e por cada região. Vocês não imaginam que tem churrasco diferente em cada região americana, sabe? É um negócio É. louco, entendeu? Então acho que ele está ganhando mais espaço ainda. Acho bacana o que o SBT vem fazendo com comida, viu? Eu ia falar isso, engana-se quem pensa que velhice é sinal de antiguidade, de ser obsoleto. Não, meus amores, Silvio Santos está ficando mais velho, mas está ficando mais inteligente. O bicho é surreal. Eu acho que ele só aponta para o lugar certo. Ele mira para os lugares certos. Ultimamente, ele tem feito as Só melhores escolhas, eu coisa boa, acho. né? Só as melhores escolhas. E colocando o SBT num patamar que há muito tempo eu não via. Há muito tempo. O SBT está com programas, com a qualidade, com apresentadores muito bacanas. E coisa diferente, coisa que a Band tem. Um reality show assim, A Globo não tem nenhum assim que Não, nenhum preste. tem. Isso É. nem. Pois é, e o SBT está se aprimorando nisso, está fazendo bem feito, estou gostando. Parabéns, Silvio Santos. Se é que meu parabéns interessa na sua vida, mas parabéns. E Interessa, eu vou amiga, interessa. amar muito ver, porque eu sou uma carnívora doente. Me perdoe quem não come carne, mas Ah, eu esse é amo um carne. assunto para depois do seu mito, Não! você sabe. Que a O gente tem quê? assuntinho sobre isso. É verdade. É verdade. É verdade. Mas, gente, não, sério. Eu amo carne, eu vou adorar ver. A gente vai aprender É muito. muito bom. E se você tiver tempo de dê uma olhada também nesse TLC, eu não sei qual é a grade de programação agora de cabeça, mas, gente, é muito engraçado porque os caras ficam perdidos, porque é uma regionalidade muito forte, muito, muito forte. E a gente pensando que churrasco é só passar sal grosso, meu pai. É, não, eu Entendeu? imagino. É muito legal. Agora, colocar Carlos de novo. Ô, gente, isso foi feio, hein? Isso foi feio É, demais. não gostei também não. Mas Gostei. vamos lá. Thank you. Voltando para a folia, depois do churrasco, você come o churrasco e depois vai para a folia, entendeu? Até porque a folia sai da gente, mas a gente não sai da folia. Tá tão foliona, tão faceira, Camila Coelho. Né? Minha cara. Em 2016, a Globo News vai dar ainda mais destaque para a cobertura do carnaval de rua. Seguindo a risca o slogan do canal, que nunca desliga, nossas equipes vão cobrir a festa em três turnos, dia, noite e madrugada. E o nosso bloco estará na rua mesmo antes do início oficial da folia. Pela primeira vez, nossas equipes vão acompanhar de madrugada o ensaio de grandes blocos, como o bloco da Preta, né? Contou o Eduardo Copan, que é o chefe de reportagem do canal. Que já fez, inclusive, a transmissão e ficou muito legal, Pois viu? é, ficou massa. Eu também vi uma É. parte. E que estranho isso na Globo News, né? Mas desculpa, pode continuar. Outra novidade é a produção de reportagens especiais sobre o carnaval em todo o Brasil. Com a participação das afiliadas, mostrarei uma história dos principais blocos de rua de cada região e a preparação para o desfile desse ano. Serão pelo menos 12 reportagens feitas de norte a sul do país e exibidas no Jornal Globo News, edição das 18 horas. No dia 7 de fevereiro, domingo, às 19h, vai ser exibido um Globo News especial sobre os bate-bolas, figuras tradicionais do carnaval. Cerca de 200 profissionais da Globo News estarão envolvidos nessa cobertura. O repórter Rodrigo Carvalho, que já participou de outros cinco carnavais pelo canal, passou por momentos divertidos e engraçados durante as reportagens. Sou fã do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. A cobertura da Globo News, mostrando a folia como ela é dentro dos blocos, ao vivo, é corajosa e relevante. Valoriza nossa cultura, nosso jeito de fazer festa e, para quem gosta de estar na rua, o trabalho nos blocos é uma delícia, finalizou Rodrigo. Então, para quem quiser acompanhar tudo aí, a Globo News também tá no babado. É, porque realmente os carnavais, ó, gente, desculpa. O carnaval de bloco de rua aqui do Rio é fantástico, é muito legal. É muito assim, desprovido de sei lá, cara, você sai de coelho, você sai de Aladim, você sai de homem, sai de mulher e tá tudo lindo, sabe? É muito bacana, cara. Você seguir, por exemplo, um Simpatia Amor, que é tradicional pra caramba, uma banda de Ipanema, gente ouvindo aquelas marchinhas antigas, sabe? Sim. Cara, é muito legal, é muito bacana. E eu ia falar isso, dizer, eu não tenho nada contra o Sambódromo Norte, inclusive um espetáculo lindo que tem que ser transmitido mesmo. Mas eu acho que a Globo deveria valorizar mais um pouquinho o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro também, por exemplo. Porque a Globo é a grande, né, que Sim. mostra os carnavais no Brasil todo, por isso que eu tô falando dela. É, e a Band também, que faz uma transmissão bacana de carnaval. Explorar um pouquinho mais esse Carnaval do Rio, porque eu acho que de todos, assim, não é o único, óbvio, mas é Sim. um dos poucos mais culturais ainda que restam Mais e culturais, que, exatamente. né, e que seria interessante mostrar para o Brasil todo e tal. Eu acho bacana, adoro o Carnaval do Rio. Aliás, tudo que vem do Rio eu sou apaixonada, não vou mentir. Obrigada, Denise. Menos você. Menos você é ótimo. Gira, você me ama. Mas é, a coisa do Sambódromo é um espetáculo bonito, mas eu acho que é uma coisa mais de se ver ao vivo mesmo, né? Acho que na TV é tão Ao chato, gente. vivo é É arrepiante, Deve gente. ser, mas na Ao TV eu vivo acho é chato. Incrível, incrível, incrível, É, assim. mas eu acho que não tem que deixar de transmitir, não. Eu acho que é importante também transmitir, porque também é cultura, Sim, né? é. Porque Não também acho que deva deixar, não. eu acho que aquilo ali para mim cabe, sabe? Mas eu acho que Mais caberiam outras espaço, né? coisas também, Porque você vê, quando a gente tem uma escola, a escola é muito grande, mesmo que sejam só 90 minutos, esses 90 minutos acabam sendo cansativos para quem está em casa. Para quem está lá, não. Mas para quem está em Isso é casa, verdade. você vai, faz até a lasanha, gente. Você vai comer, faz uma pizza, faz churrasco, faz tudo que for. Então, assim, dentro desses 90 minutos, enquanto o carro ainda está passando, você já viu, ah, é lindo, já sei como é. Você vai e volta, ainda está aquele final daquele carro. Então, nesse intervalo, eu acho sim que poderia, ó, gente, hoje, mais cedo, rolou simpatia quase amor, rolou não sei o quê no jardim É da mamãe. verdade. Olha que flash, eu acho que poderia ser assim, ficaria muito mais legal a transmissão. Eu Verdade, acho, verdade. E outra, São Paulo também está arrebentando no carnaval de rua, viu? Vi várias né? Tá transmissões crescendo aí, São bastante, Paulo ó. tá bombando, tô gostando Teve de um ver. chá de Alice aí, rapaz, semana passada, que esse último final de semana, que foi bombado, viu? Pois é, São Paulo tá bombando, tô gostando de ver todo mundo na folia. Pois é, gente, eu volto para falar sobre cultura, porque eu sou uma pessoa muito cultural. É para os nerds que não vão pular o carnaval. Nerd não, deixa de ser preconceituosa, porque nerd também pula carnaval. Mas a Netflix está com a gente onde a gente for, cara de pau. A Netflix, como vocês já sabem, eu vou falar Netflix, né? A Netflix vai adicionar em seu catálogo, com exclusividade, Chateau, o Rei do Brasil, no dia 20 de fevereiro. O filme é dirigido e produzido por Guilherme Fontes, com roteiro baseado na obra homônima de Fernando Moraes. O longa, um misto de comédia, romance e drama político, conta a história de Francisco de Assis Chateaubriand, magnata das comunicações do país, fundador dos Diários Associados e criador do MASP. Chateau foi o responsável pela chegada da televisão no Brasil em 1950. Quem estudou jornalismo conhece Chateau intimamente, entendeu? Porque a gente teve muito na faculdade. E esse filme aí, com muita polêmica na produção dele, finalmente saiu. Vai Depois estar de no Netflix. 350 anos. Pois é, todo mundo pode assistir agora aí qual foi a polêmica, o motivo. Já se é para divulgar, vamos divulgar logo. Vamos botar para todo mundo assistir no Netflix e é isso. Agora, Bacana, vou assistir. gente, cultura, vamos assistir porque o cara, a gente está falando do criador do MASP, gente. Pelo amor de E da Deus, televisão cara. também, gente. Ela Né? chegaram Não, da televisão, estamos da aqui falando do televisão. assunto por causa dele, tá vendo? Né? Então, por favor, né? Vamos assistir mais cultura um pouquinho, né? Deixar de lado tra tra tra tra tra, por favor. As Grata. vingadoras no Agradecida tra, tra. para Denise. Agora. Para calar Denise, eu entro nas minhas cotidianas. Agora, cotidiana na Drix, gente, tem, obviamente, na Fox, série nova. Tem filme, vocês lembram do filme Alta Frequência? Eu chorei naquele filme, vocês viram, meninas? Não. Alta Frequência, que o pai fala, que o filho fala com o pai que já morreu. Não, nunca vi. Vocês não viram? Pois é, vejam. É, vai virar série agora, tá? Eu vou falar dos vencedores do Saga Awards 2016, muito bacana os resultados. Vou falar de Avatar 2, Wolverine 3 e outros filmes, enfim, ouçam. Oi, gente, Brixis e Mon, para mais um Cotidianas da Drix. Vamos lá? Nem vem que não tem. Na Fox, pois é, o Fox Brasil, em parceria com a Casablanca, anunciou a produção de Nem Vem Que Não Tem. A primeira temporada tem 14 episódios encomendados já. A história gira em torno de Sérgio Henrique, que é o engraçadíssimo para mim, eu acho, o Rodrigo Pandolfo. Gente, agora adoro esse cara. Um ex-atleta olímpico que está desempregado. Traído pela esposa e sem um tostão no bolso, Sérgio se vê obrigado a voltar a morar com os pais. Olha, assim ele sai do Rio, vai para Sampa, onde vivem Maurício, quem vai fazer é Diogo Vilela, e Ercília, Françoise Fourtou. apaixonando-se a cada esquina por diferentes tipos de mulheres. Ele tenta aproveitar a vida de solteiro na capital paulistana. No elenco também estão Pedro Paulo Rangel, Wagner Santisteban, desculpa, Wagner, Victor Sarro, Flávia Garrafa, de Surtadas na Yoga, lembra? Ela é ótima. As filmagens serão realizadas entre fevereiro e março. A estreia, prevista para o segundo semestre desse ano, a gente avisa por aqui. Bom, a NBC deu luz verde para novas temporadas de Law and Order, SVU e Chicago Med. A renovação faz parte do novo acordo com o mega produtor Dick Wolf e o estúdio NBC Universal. E além de renovar SVU para sua 18ª temporada, eu acho que é a série que maior temporada teve, né? Não, gente? Ou eu tô louca? Grey's Anatomy chega perto, acho, né? Ou não? Enfim, me situem. E Mad, para a segunda temporada, garantiu exclusividade de todos os trabalhos de Wolf até 2020. Olha só que o cara tá bombado. Dick Wolf é um dos profissionais mais bem-sucedidos da história da TV, com quatro séries atualmente no ar: SVU, Chicago Fire, PD e Mad. E mais um em desenvolvimento, que é Chicago Law. Os produtores já estão em negociações para manter a estrela Mariska Hargitay na próxima temporada de SVU, série que ela atua desde a primeira. Vamos ver se eles conseguem. Gente, vocês lembram do filme Alta Frequência? Aquele filme que o filho consegue falar com o pai no passado por intermédio de um rádio? Pois é, vai virar série. O produtor Kevin Williamson, criador de Dawson's Creek, de Vampire Diaries e The Following, está com mais uma série engatilhada, essa, o filme Alta Frequência, para a CW. Seguindo a atual tendência de abordar as viagens no tempo, a ABC encomendou o piloto do drama baseado no romance Time After Time, de 1979, produzido por Williamson. A série usará o livro de Carl Alexander como ponto de partida e abordará as aventuras épicas do jovem H.G. Wells e sua máquina do tempo. Na última semana, a NBC também encomendou um piloto na mesma temática, na qual um trio viaja através dos anos para combater uma organização criminosa que pretende alterar a formação da história da humanidade. Recentemente, a CW também estreou Legends of Tomorrow, que também acompanha Viajantes do Tempo. Ufa! Já a CW está planejando uma adaptação de Alta Frequência, que é esse drama paranormal que mostra um jovem capaz de falar com seu pai morto em 1996, através de um rádio amador. Ele e o pai, que também era um detetive, passam a trabalhar juntos em um caso de assassinato não resolvido, mas consequências inesperadas acontecem pelo efeito borboleta, né? E geram estragos nos dias atuais. A série é uma releitura do thriller de sci-fi Alta Frequência de 2000, que tinha um protagonista masculino vivido por James Caviezel. O pai do personagem foi vivido por Dennis Quaid. Pois é, parece que agora o menino, que era o James Caviezel, vai ser vivido por uma menina, tá? Vamos ver quem é. Ainda não liberaram. Vamos para os vencedores do que rolou agora no dia 30 de janeiro. Os vencedores do Screen Actors Guild Awards, gente, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores de Hollywood aos destaques de 2015 na TV e cinema. Entre as séries, uma das principais conquistas ficou com Viola Davis na categoria de melhor atriz, fazendo de How to Get Away with Murder, Meu Coração Faz Tum Tum, da ABC, a única produção da TV aberta americana a levar um prêmio. Já Idris Elba teve uma noite histórica e venceu em uma categoria de TV com Luther. Aliás, ótima série, indico Luther, viu? E outra de cinema com Beasts of No Nation. Vamos assim aos os vencedores, tá? Não vou falar todos os competidores, não, não fica muito grande. Melhor elenco drama, Downton Abbey, segundo ano seguido. Melhor ator drama, Kevin Spacey, House of Cards, segundo ano seguido. Melhor atriz drama, Viola Davis, How to Get Away with Murder, segundo ano seguido. Melhor ator em minissérie ou telefilme, Idris Elba, por Luther. Melhor ator em minissérie ou telefilme, Queen Latifah, por Bessie. Melhor elenco comédia Orange is the New Black, que tirou de The Big Bang Theory. Olha só. Melhor ator comédia Jeffrey Tambor por Transparent. Melhor atriz comédia Uzo Aduba Orange por Orange, perdão, gente, por Orange is the New Black. Vencedores nas categorias de cinema, melhor elenco Spotlight, melhor ator DiCaprio, O Regresso, melhor atriz Brie Larson por Room, melhor ator coadjuvante ela de novo Idris Elba por Beast of No Nation, melhor atriz coadjuvante Alicia Vikander por Danish Girl. É mais uma préviazinha do Oscar isso aí, hein? Fiquem de olho. Avatar 2, Wolverine 3. Pois é, muita coisa para 2017, viu? Vai começar a ser filmada agora. O site My Entertainment World revelou as possíveis datas de início de filmagens de algumas das produções, as mais quentes. Entre elas estão Wolverine 3, Avatar 2, 50 Tons Mais Escuros e Blade Runner 2. Bom, 50 Tons Mais Escuros se forem quentes para eles, né, gente? Porque o filme é uma droga. Ainda vai ter mais escuro ainda, Nossa Senhora de Jesus Cristinho. De acordo com o site, as filmagens de Wolverine 3 terão início no dia 25 de abril, com locações nos estados de New Orleans e New Mexico, nos Estados Unidos. Hugh Jackman e Patrick Stewart estrelam a produção. James Cameron dá início às gravações de Avatar 2 em abril, com Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang retornando aos seus papéis. A produção será comandada na Nova Zelândia. Já a cidade de Vancouver, no Canadá, abriga a equipe de produção de 50 Tons Mais Escuros, que começa a ser filmado ainda esse mês, com Jamie Dornan e Dakota Johnson reprisando seus papéis. Oh my God! Além da recém-contratada Kim Basinger no elenco. Ghost in the Shell, que recentemente mudou de estúdio e foi para Paramount, deve começar a ser rodado ainda este mês, com locações na Nova Zelândia, Hong Kong, Macau e Xangai, na China. Xangai, na China, E com Scarlett Johansson, Pillow Asbeck e Sam Riley no elenco. Já Ryan Gosling e Harrison Ford vão rodar Blade Runner 2 a partir de julho, na Hungria e no Reino Unido. O filme terá a direção de Denis Villeneuve, o cineasta de Sicário, Terra de Ninguém e Os Suspeitos. Quem não lembra desse filme, né, gente? Incrível. Alien Covenant, sequência de Prometheus, terá início em abril, com o diretor Ridley Scott, com filmagens agendadas em Sydney, na Austrália. O badalado Michael Fassbender deve ser o único ator a retornar para a continuação. Michael Bay volta a comandar a franquia Transformers, novamente com Mark Wahlberg à frente do elenco. A partir de maio, as locações do Transformers 5 ainda não foram definidas. Esse aí deve chegar a 457, né, gente? Ô, coisa chata. Olha só que interessante. A OMS quer que filmes e séries com fumantes tenham classificação para adultos. Olha que louco isso. Bom, a Organização Mundial de Saúde quer que todos os países membros utilizem um sistema de certificação que classifique filmes e séries televisivas como sendo para adultos, sempre que incluírem cenas com pessoas fumando. Gente, isso vai ser um caos, vai ser muito difícil. Eu acho que vale, é válido, qualquer coisa que não incite, né, a pessoa a fumar é válido, mas é um caos, né? Aonde é que você não vê alguém fumando no filme, numa série, numa novela? Enfim, essa é a principal recomendação apresentada no último domingo pela OMS sobre a influência que a presença de fumantes em filmes e séries de TV exerce sobre a decisão de alguém começar a fumar. Tá, não é bem assim, mas ok. A OMS acredita que reduzir a exposição visual à presença de fumantes poderá retardar o início desse vício. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Definido o elenco de The Collection, série de época sobre o universo da moda. Tava faltando, hein? Tomara que seja bem bacana. Anunciada em novembro de 2015, olha quanto tempo. A série The Collection é uma produção do Amazon, em parceria com a BBC Worldwide. As filmagens dos 8 episódios encomendados para a primeira temporada já tiveram início no país de Gales, na França, e devem se estender até maio. Criada por Oliver Goldstick, de Ugly Betty e Pretty Little Liars, com direção de Dirbla Walsh, de Penny Dreadful, a história acompanha a vida de dois irmãos nos bastidores do mundo da moda em Paris, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Paul Sabine é um jovem romântico que sonha em ressuscitar o glamour de Paris, mas é seu irmão Claude, o verdadeiro gênio por trás da marca Sabine. Os dois são filhos de Yvette, uma mulher manipuladora que usa os filhos para conquistar seus objetivos. Paul é casado com Ellen, uma americana que vive há 10 anos na França. Vamos ver como é que vai sair, e acho que a gente estava precisando de uma ótima série de moda, sim, eu estou torcendo. E para os apaixonados como eu por Gilmore Girls, Netflix bateu o martelo, confirmou mesmo, né? Anunciou a encomenda de novos episódios de Gilmore Girls, confirmando rumores de que a série se preparava para retornar com a 8ª e provavelmente última temporada. Deverão ser produzidos 4 episódios com 90 minutos de duração cada um. Criada por Amy Sherman Palladino, a série foi produzida entre 2000 e 2007, com um total de 153 episódios. Gente, elenco original. Isso é que é o bacana, tá? Da história. Parem de falar, só 4 episódios. Gente, elenco original. Olha que bacana. Ah, gente, eu fiquei chateada com essa notícia. O MTV decidiu não renovar Finding Carter para a sua terceira temporada. Eu gostava tanto, poxa. A série é cancelada com 2 temporadas produzidas e já exibidas nos Estados Unidos, com um total de 36 episódios, ou seja, parece que a gente não vai ter fim. A notícia foi divulgada pelo ator Zach Pullman em sua página do Facebook, confirmada pelo Variety. Originalmente desenvolvida para o canal ABC Family, atual Freeform, a série foi criada por Emily Silver, de Bones, e Terry Minsky, de Sex and the City. Na história, Carter, uma jovem que acredita ter uma vida perfeita, descobre que Lori, a mulher que acho que ela achava ser sua mãe, a sequestrou quando ela ainda era um bebê. Devolvida à sua família biológica, Carter tenta se adaptar à nova vida. Pullman interpretou o irmão de Carter. Em sua segunda temporada, exibida entre março e dezembro de 2015, a série registrou a média de 560 mil telespectadores, o que é muito pouco, né? Com 0,29% entre o público-alvo ao vivo, números abaixo daqueles conquistados pela primeira, que chegou a 1,14 milhão de telespectadores, com 0,5% entre o público-alvo ao vivo. Uma pena. Isso indica que eu já vi a segunda temporada, que a gente vai ficar sem fim, aquela coisa chata, né? Bom, eu tentaria uma terceira para ver se equilibrava com a primeira, mas enfim, foi cortada, gente. E vem por aí 12 Monkeys, que com a sua segunda temporada, que estreia no dia 18 de abril nos Estados Unidos, tá? Situada em um mundo pós-apocalíptico, no qual a humanidade é forçada a viver nos subterrâneos depois que um vírus mortal foi liberado, a história acompanha as aventuras de James Cole, um prisioneiro que é enviado ao passado com o objetivo de reunir informações sobre o vírus para que os cientistas possam erradicá-lo. Em seu retorno, a série contará, além de quem já estava, com as participações de Scott Thompson, de Trauma, e como Mantis, uma viajante do tempo calculista e perigosa, Jay Carnes, que fez Gang Related, como Robert Gale, um agente do FBI da década de 1940, que suspeita que Cole esteja envolvido com uma série de assassinatos, Brendan Coyle, de Downton Abbey, como o Dr. Benjamin Coleman, um ex-bioengenheiro de MacReach, que se sente culpado por ter feito parte da equipe que gerou o vírus mortal, e Michael Hogan, de Galáctica e Fargo, como Vance Ackland, um cientista do futuro que trabalha ao lado da doutora Jones. O ator será visto em 4 episódios. Esse, tá? O Vance. Gente, é isso. Por hoje é só. E carnaval aí, por favor, cuidem-se, tá? Divirtam-se, mas cuidem-se. AIDS, como todas as outras DSTs, não vem, cara. Então, por favor, camisinha sempre, sempre, sem exageros. a vida é longa, carnaval é curto, então cuidem-se, por favor. Ótimo carnaval para todo mundo. A gente se vê daqui a 15 dias. A gente se vê, ótimo, né? A gente se fala daqui a 15 dias. Um cheiro, axé, namastê, que assim seja, porque a gente cerca por todos os lados. Pois é, gente, porque da cultura a gente vai para a Denise e entendam como quiserem. E tirar aqui também a cultura e mix tem para todas as idades. Vamos começar com as criancinhas que não pulam carnaval, né, gente? Se bem que aqui em Salvador as crianças pulam carnaval que tem bloco Igor Canário. Aliás, não vai ter mais, mas enfim, para Igor as crianças. Canário era demais, né? O canal Tomcast vai estrear na sexta-feira, 12 de fevereiro, às 13 horas, uma nova temporada de Pokémon Aventuras em Unova. Nessa nova temporada cheia de emoções, Ash continua sua jornada ao lado de Pikachu e seus amigos. Ai, eu amo Pikachu! Será Meu que Deus. eles. E a pergunta que fica é: será que eles se classificarão para Liga Pokémon? Será que finalmente derrotarão a equipe Rocket? Pois é, de segunda a sexta, às 13 horas. Vão saber aí. Já na sexta, dia 26 de fevereiro, às 15 horas, o canal vai apresentar o especial O Laboratório de Dexter, a viagem de Dexter. Nessa história incrível, o pequeno gênio recebe a visita de um exército de robôs do futuro que quer eliminá-lo enquanto ele está trabalhando em seu laboratório. Então, para acompanhar aí, 26 de fevereiro, 15 horas, assistam. Para quem gosta de uma coisa mais antiga, para não dizer véia, como eu gosto de coisa véia, mas para não ofender as pessoas, o canal Viva vai É reestrear a uma novela vaca. Laços de Família, um dos maiores sucessos de Manuel Carlos, que eu acho que Você não até viu no. lá? Cala a boca, eu tô falando. Você não viu, não, as famílias? Não, Sakenga? É isso que eu tô falando, amor. Não, Ah, tá. se ela falasse que não viu, aí também já tá demais. Não, era louca Né, por Camila? essa novela. Tá louca. Mas eu acho que até no canal Viva ela já passou umas 49 vezes. Mas tudo bem. Como cenário da trama de Manuel Carlos, o charmoso bairro carioca Leblon, porque aí Manuel Carlos só faz novela no Leblon. Porque é lindo, A trama porque é lindo. novamente. A trama novamente uma Helena como protagonista, vivendo relações familiares e amorosas complexas. No elenco temos nomes como Vera Fischer, Carolina Dickmann, Reinaldo Gianecchini, Giovanna Antonelli, Tony Ramos, Marieta Severo, José Maia e Débora Seco. A novela traz a história de Alina, uma empresária com 45 anos que se envolve com o jovem Edu, um médico que acabara de se formar com 25 anos. Tão normal isso hoje em dia, gente. O amor tem como o principal obstáculo Alma Flora, a tia super protetora de Edu, que faz de tudo para ver Helena livre de seu sobrinho. A filha mais nova de Helena é Camila, que conhece Edu em uma viagem ao Japão. Na volta ao Brasil, Camila se apaixona por Edu e logo um triângulo amoroso é formado e a novela se faz aí. E aí vocês vão ver a atuação de Carolina Dickmann. Falem o que quiserem, mas ela arrebentou nessa novela. Ela foi sensacional. Reinaldo Exatamente. Giannichini não, né, gente? Era muito Ah, mas ruim, aqui é coitado. tadinho. É, primeira Comecinho, novela dele comecinho. era. Mas Primeira muitos novela. foram sensacionais, né? A própria Débora Maria Seco. Severo, é o Severo. A José Dilma Maia Bissol. arrasou também. Sim, Arrasava. muito bom. É, muita Enfim, gente boa. se você não assistiu, se você é novinho, assista, gente. Vamos pro canal Viva, dia 15 de fevereiro, meia-noite. Vale a pena, eu juro. Coisa velha também é bom. Parte-se do pressuposto que eu sou uma pessoa muito boa, então, por favor, assista. Vamos falar do History Channel agora um pouquinho. Dia 16 de fevereiro, às 22 horas, vai estrear a série Texas Sob o Fogo. Nessa série dramática, vamos reviver a emocionante e inspiradora história real de como o estado do Texas lutou por sua liberdade contra o governo cruel do general mexicano Santa Ana e a formação da mais antiga e lendária agência para aplicação da lei, o Texas Rangers. Dia 16 de fevereiro, tá? Assistam. Dia 19 de fevereiro. Pode falar, Milo. History Channel sempre tem coisas Ai, interessantes sempre também, né? arrasando. Não, a gente vai Sempre. fazer. Tem um trio aqui que eu vou falar que vocês vão amar. No dia 19, depois do dia 16, né? Tem essa do Texas. No dia 19, às 22 horas, vai ter a estreia da série Caçando Hitler. A eterna pergunta: Hitler realmente morreu na Segunda Guerra Mundial? Vai ser nesse documentário, vão ser confidenciadas coisas que a gente não sabe até hoje. Disse nesse documentário que Hitler não cometeu suicídio, mas sim fugiu para a América do Sul. Seu corpo nunca foi encontrado e a FBI aborda o caso como uma investigação de morte fraudulenta, seja buscando evidências de um covil nazista na selva argentina ou do barco U alemão desaparecido que poderia ter trazido Hitler para a América do Sul. Que babado! Maravilhoso! Assistam. Nossa, que louco! É, não sei se é verdade, né, gente? Óbvio que eu não vou dizer, mas ai, adoro essas coisas de teoria da conspiração. Mas tomara que, se ele não tiver morrido, que ele tenha morrido de morte natural. Mas tenha morrido, gente. Ninguém merece. Ninguém aguenta mais, né? Pelo amor de Deus, um homem desse faz 500 anos, ninguém merece. É, Um Contra Todos. Estreia dia 29 de fevereiro, às 22h55, também no History Channel. Uma série doc-reality que mostra a perigosa vida dos árbitros de futebol no Brasil. Dos campos enlameados e sem alambrado no interior do país ao grande clássico no Maracanã. O programa acompanha a vida desses personagens dentro e fora das quatro linhas. Um Contra Todos recebeu o prêmio de melhor série de não ficção no Festival Internacional de Televisão de São Paulo, ao mostrar o personagem menos glamouroso do mundo do futebol. Aquele que não tem mãe e nunca pode errar. O vilão de todas as torcidas, o juiz de futebol. Não tem mãe é ótimo, que ele é sempre o filho da, né? É, mas bacana também, dia 29 e 22h55 no History Channel, assistam. Legal. Tchau. Com certeza, tchau. Agora a gente pega, né, Camila? Antes do seu talinho, a gente pega Vai lá. o rebate do mix. Olha, gente, óbvio que eu vou falar, já que ela falou de carnívora, né? Eu vou Ah, falar ai, meu sobre Deus. a bateção de boca da semana passada que houve sobre Maria Ribeiro, né? Tenho que falar, gente. Todas Ah, vocês lembram? eu acompanhei por alto babado. O que foi que rolou? Rolou o Explica, vamos seguinte. contextualizar primeiro, Drico. Explica Vamos aí. contextualizar. É o seguinte: para quem sempre assiste o Saia Justa, Maria Ribeiro sempre tem aquela, como ela mesma diz, aquela tinta forte. E várias vezes ela já falou assim: gente, não merece meu amor quem não gosta de chocolate, não gosta de batata frita e não come carne. Sempre ela falou isso. Não bate bem da cabeça quem não gosta desses três itens. Aí, em um programa agora de verão, ela disse: quem não come carne tem defeito de caráter. Brincando. E ela Pronto. riu no final. Horas, né? Estou contextualizando. Ah, não. Peraí, peraí. Estou contextualizando. E ela riu no final. Ela riu. Até porque o próprio marido é vegano ou vegetariano, não sei qual dos dois, tá? Enfim. Então, eu me pergunto, será que é realmente a posição dela, já que o próprio marido é vegano ou vegetariano? Ai, Drix, me Já poupe. que ela. Não, peraí. Já que ela falou isso rindo no final, gente, rindo, do jeito dela, rindo. Ou seja, abriu-se aqui uma carta aberta a Maria Ribeiro. Dois pontos sobre, abre aspas, sobre a, abre aspas, deficiência, fecha aspas, de caráter dos vegetarianos no site Óbvios, de Mônica Montoni, coluna de Mônica Montoni, onde ela arrasa com Maria Ribeiro sobre isso. Bom, obviamente, Maria Ribeiro não deu muito lé com cré, porque ela sabia que ela estava brincando. Ela é igual a mim, gente. Ela vai morrer, virar pó, igual a mim. Não quer dizer que eu vá, de repente, falar mal de alguma coisa, porque eu falo mesmo, entendeu? Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ela. Acontece que fazer disso uma polêmica, gente, isso foi para o UOL, isso foi para tudo que foi site. Essa carta aberta dessa menina, né, dessa colunista, eu nem conheço essa pessoa. Mas eu achei de uma falta do que falar, já que ela pôde falar lá, eu também posso falar cá, né? Achei de uma falta de que falar, e eu resumo na seguinte: gente, é muito mimimi, é um policiamento, né, demasiado, vamos combinar, né? É uma coisa assim que você queira falar de uma coisa, pô, não concordo e tal. Mas, pô, fazer texto, carta aberta, gente, ai, que Eu chato. acho, Drix, Eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião, entendeu? Porque eu não sou de calar minha boca. Eu acho que a gente não está sabendo lidar com a liberdade que as redes sociais estão nos dando, que a televisão está nos dando. E a gente está num mundo onde a gente pode dar muita opinião sobre tudo e a gente está sem critério, sem saber como se utilizar daquilo. E isso está criando mais intolerância na vida da gente, porque não é possível. E tá, há essa liberdade excessiva, e eu não acho que esteja errada, tem que ter mesmo. Mas essa liberdade está deixando as pessoas burras. Gente, até com liberdade de expressão, a gente tem que saber lidar. Até com isso, a gente tem que ser inteligente para lidar, pelo amor de Deus. Quanto mais liberdade, mais inteligentes nós temos que ser. Se a pessoa falou uma coisa brincando, as pessoas. E eu vi uma entrevista esses dias de um humorista falando que ele está preocupado porque as pessoas não estão entendendo mais ironia, as pessoas não sabem mais o que é ironia. As Exatamente. pessoas só sabem criticar. Então, assim, calma, pera lá, vamos tentar assistir as coisas com um pouquinho de humor, sabe? Vamos tentar ver as coisas como elas estão sendo de fato. Se não gostou, se te ofendeu, ok, é um direito seu. Mas não fique fazendo disso uma celeuma. Não cause disso uma coisa com tanta coisa importante que a gente tem para discutir nesse mundo, gente. A gente Discutir uma exatamente. brincadeira, A gente tem tanta sabe? coisa séria para discutir, gente. Aí uma Pois pessoa é. vai e fala dentro de um contexto, uma brincadeira, que a mulher ri no final e aí se cria uma carta Betts, vai pro Facebook, vai pro. Ah, pelo amor de Deus. E Camila, até porque é óbvio que não existe defeito de caráter. Isso é óbvio. Sim, Se não lógico. fosse brincadeira, teria que ser tido como brincadeira, entendeu? Se ela É. estivesse falando sério, caberia as pessoas olharem e darem risada. Porque isso é tão óbvio, tão básico, que não teria nem o que discutir. Com Mas as certeza. pessoas perdem seus tempos de vida, para criar um problema diante de. Gente, pelo amor de Deus, por tudo que é de mais sagrado. Vamos utilizar a televisão, os meios de comunicação, as coisas para coisas úteis. Vamos tirar daquilo que realmente vale a pena, mas vocês estão perdendo tempo, vão viver, gente. As pessoas estão perdendo tempo com coisa tão pequena. Se você não quer comer essa carne, não come, mas eu vou comer a minha carne a hora que eu quiser. Eu vou para churrascaria, vou para o rodízio, vou comer carne, eu gosto de carne sangrando. E nem por isso eu tenho defeito de caráter também, que às vezes, inclusive, é como eu me sinto, como muitas pessoas que não comem carne, retratam quem come carne. Exatamente. É como eu me Tem uma sinto. coisa do politicamente ali, tipo, você Exatamente. não querer comer, você ser vegetariano, enfim, agora você querer pregar para os outros que não comam também, que todo mundo seja vegetariano, isso é muito chato, gente. É, não, Muito e chato. eu tenho que ouvir, vira e mexe, eu ouço nas redes sociais, leio, seu corpo está sujo, você está cheio de bicho morto dentro de você. E eu tenho que aceitar isso, tenho que relevar, tenho que deixar para lá, e não se pode relevar uma brincadeira? É. Que contradição é essa? Como diz Pelo amor de Deus, Trix, tá gente. faltando uma roupinha pra lavar, viu? Né? É, pois é, vamos pro carnaval, beijar na boca, esquece a Vamos viola. lá? Alguém falando de Mariana? Não, ninguém já, todo mundo já esqueceu, né? As coisas importantes as pessoas esquecem. Pois é, vamos em Pois é. frente, Camila. Deixa lá, né? E recentemente teve aí outra ameaçando romper outra barragem, né? Mas ninguém também deu muita importância pra Não, nada. mas ninguém se ofende com isso, não. Ninguém se ofende com isso, Não, ninguém se não. Não ofende. tá no seu quintal, né? Não te atinge diretamente, ninguém se ofende. Pra que se Não, ofender? exatamente. Para Alguém quê? escreveu carta aberta sobre isso? Óbvio que não. Não, Isso ninguém. sim é perda de tempo, entendeu? Vamos lá, é Monique o Infelizmente. nome dela? Esqueci o nome da mocinha. Vamos ver se Monique vai escrever uma carta aberta para mim. Oh! Monique, escreva uma carta aberta para mim, para Drix, mas bote junto também uma carta aberta para Mariana, contra o desastre de Mariana, contra a Cunha, contra essa bagaceira que está Exato. acontecendo no governo. Escreve tudo junto que a gente aceita. Agora, só para essas coisinhas, não perde seu tempo não, linda, que eu tô Perde no não, tá? carnaval, viu, amor? É. Denise é melhor. Mas enfim, gente, vamos seguir o barco com telinha em pauta. Tem novidades aí de Velho Chico, estão gravando aqui nas nossas regiões aqui do Nordeste. E que mais? Totalmente demais. com o casalzinho desenvolvendo aí, que Drix a vidente acertou. E também novidades de A Regra do Jogo. Vamos ouvir. Olá, meu povo! Puderam ver aí que hoje a gente começou com a trilha sonora de O Rei do Gado, né? Que passou há pouco tempo, aí não vale a pena ver de novo. Uma trilha super marcante que até hoje a gente ouve e já associa ao Rei do Gado, né? E eu escolhi essa trilha para a gente começar a nossa telinha em pauta de hoje, né? Porque eu vou começar falando de Velho Chico, que é a próxima novela das nove e que parece que vai ser uma Rei do Gado moderna aí, né? As gravações de Velho Chico já estão movimentando o Nordeste do país. Pois é, a equipe que já passou pelo Rio Grande do Norte, Alagoas, está agora no interior da Bahia, onde grava cenas da primeira fase da história. A trama começa na fictícia Grotas de São Francisco, no final da década de 1960 e chega até os dias de hoje. O velho coronel Jacinto, que é vivido pelo Tarcísio Meira, o patriarca rico e ignorante, é dono de quase tudo em Grotas de São Francisco e comanda há muitas décadas a política e a economia local. Nem por isso deixa de cobiçar um pequeno, mas rico e fértil pedaço de terra de uma família vizinha, a fazenda Piatã, do capitão Rosa, que é o Rodrigo Lombardi. A disputa por esse pedaço de chão é o estopim para a guerra que acaba atravessando gerações. Jacinto é casado com Encarnação, que é vivida pela Selma Egrê, a matriarca da família. Marcada pela dureza do tempo, ela carrega a sofreguidão de uma mulher que chora em silêncio a morte do primogênito, seu preferido, tragado pelas águas do Rio São Francisco em um dia de travessia perigosa. O único herdeiro do casal é Afrânio de Sá Ribeiro, que é o Rodrigo Santoro na primeira fase, e depois o Antônio Fagundes, que é amado pelo pai, mas preterido pela mãe, foi estudar em uma Salvador culturalmente efervescente no final da década de 60. E se formou em direito, mas vive às custas do dinheiro do pai. O jovem é apaixonado por Yolanda, que na primeira fase é a Carol Castro e depois a Cristiane Torloni, cantora dos bares de Salvador, uma mulher sem amarras e à frente de seu tempo. Ela se apaixona perdidamente por Afrânio, vivendo um amor idílico no solar da família dele. Com a morte súbita de Jacinto, Afrânio escolhe matar seu sonho de independência para se transformar na continuação do pai, o jovem coronel Saruê. A mando de Encarnação, o jovem coronel faz o percurso de reconhecimento dos parceiros de seu pai por toda a região nordestina. E, em uma dessas fazendas, o desejo lhe cega. Afrânio não resiste aos encantos de Leonor, que é Marina Neri, filha de Aracaçu, Carlos Betão, e se envolve com a menina. Ele não podia imaginar que aqueles momentos de desejo lhe renderiam um casamento à base do facão. Casava ou morria. A partir daí, Leonor passa a viver na fazenda da matriarca Encarnação, que a recebe como uma qualquer, rejeitando que uma mulher de classe mais baixa se casasse com seu filho, e muito menos que essa mulher estivesse esperando o herdeiro dele. Porém, nasce Maria Tereza, que é Isabela Guiar, depois Júlia Dalavia e Camila Pitanga na última fase. Uma menina parou à sombra de Encarnação, que, em meio ao parto encruado, foi quem trouxe a neta ao mundo, espalhando a notícia que nem para dar um filho varão Leonor prestava. Do outro lado, os Rosa. Capitão Ernesto Rodrigo Lombardi é um homem de conduta honrosa, justo e com ideais humanistas. Casado com Eulália, que é a Fabíola Nascimento, o casal não tem filhos, mas adota Luzia, Carla Fabiana, Larissa Góes e, por último, Lucy Alves, né? Estreando aí como atriz, que fora abandonada em suas terras, encontrada enrolada em panos pobres em meia plantação de algodão. No mesmo momento, também acolhem da seca do sertão Belmiro, que é o Chico Dias, e Piedade, Círia Coentro, o casal retirante que chega em Grotas com o filho Santo, que é o Rogerinho Costa, Renato Góes, e por último Domingos Montanher, fragilizado pelos dias de caminhada atravessando o sol a pino do sertão. Ignorando a discórdia entre as duas famílias, o destino trata de aproximar seus frutos. Foi uma procissão de São Francisco de Assis que Santo e Maria Tereza apresentaram. Representando São José e Nossa Senhora, jogam-se nas águas do rio. Ali, Velho Chico cruza seus caminhos e passa a guiar essa história. Desse romance proibido entre Santo, que é o Domingos Montanher, e Maria Tereza, que é a Camila Pitanga, nasce Miguel, Gabriel Leone. Mas também enterra Belmiro, pai de santo, assassinado pelas mãos de Cícero, Pablo Moraes, empregado do coronel Afrânio, que é o Antônio Fagundes. Logo, a gravidez de Maria Tereza é descoberta no internato, de onde é retirada pelo próprio pai, e acaba voltando para as terras de sua família, às margens do Rio São Francisco, onde viverá a sua grande saga de amor. É só esse amor, abençoado pelo velho Chico, que será capaz de mudar o rumo dessa história. Velho Chico é uma novela de Benedito Rui Barbosa, escrita por Edmara Barbosa e Bruno Barbosa, com direção de Luiz Fernando Carvalho. Ou seja, né, gente, muita história aí, muitas fases, muitas coisas vão acontecer. A novela já está agitando aí o Nordeste brasileiro. Acho que vale a pena a gente ficar ligado, né? Sair desse eixo Rio-São Paulo já é diferente, já tem uma coisa nova pintando aí. Mas, né? Vamos combinar que a logística toda ali da história, até a coisa de ser dividida em fases e tudo mais, e desse amor que atravessa gerações, é bem a cara do Rei do Gado, né? Como acabou de dar certo na reprise, do vale a pena ver de novo, do mesmo autor e do mesmo diretor, eles estão investindo aí, né? Vamos ver. E falando em novelas que estão por vir, tem Sol Nascente, tá? Eta Mundo Bom aí, lançada recentemente, tá indo muito bem na audiência, e a Globo já começou a focar parte de suas atenções ao avanço de Sol Nascente, que é a trama de Walter Negrão, que vai ocupar o horário das 18 no fim do ano. O folhetim acaba de ter mais dois nomes confirmados no elenco. Tratam-se de Marcelo Novais e Letícia Spiller, que já foram casados na vida real, né? Marcelo Novais, atualmente no ar em A Regra do Jogo, praticamente não vai ter férias. Já Letícia Spiller, por sua vez, já terá um descanso maior, porque ela está afastada da TV desde A Love Paraisópolis, encerrada no fim do ano passado. Sol Nascente também tem Bruno Gagliasso como nome confirmado. Ele terá o papel principal da novela, cuja direção será de Leonardo Nogueira. Então, essa é bem mais pra frente aí, né? Porque Eta Mundo Bom acabou de começar. E totalmente demais, gente. O Fabinho vai quase flagrar um beijo de Lili e Rafael. Pois é, a história dos dois vai esquentar. A paixão de Rafael Daniel Rocha por Lili, que é a Viviane Pasmanter, vai ficar cada vez mais aflorada nos próximos capítulos de Totalmente Demais. Em um dos encontros dos dois, o clima vai esquentar e mais uma vez quase rolará um beijo, que por pouco não será flagrado por Fabinho, que é o Daniel Blanco, né? O filho da empresária. Rafael vai descobrir que está apaixonado por Lili e não conseguirá tirar da cabeça a tentativa de beijo que aconteceu quando ela apareceu bêbada na porta de sua casa. Né? A cena que foi ao ar no último sábado marcou o início da obsessão do fotógrafo pela empresária. Sem conseguir ficar longe, Rafael vai procurar Lili na mansão da empresária e o clima vai esquentar novamente. Quando eu chego perto de você, fica difícil me controlar. Posso estar errado, mas agora, olho no olho, acho que você também quer, dirá Rafael. Rafael delicadamente a segura e aproxima-se para beijá-la. Não beija, mas está perto o suficiente para dar ideia a quem vê de longe, diz a descrição da cena no roteiro entregue aos atores. Quem verá a cena comprometedora será Débora, que é Olivia Torres, que será levada pelo Fabinho à mansão para o almoço. Desculpa, dirá a estagiária constrangida. Quem é você? Vai perguntar a Lili. Fabinho entrará em seguida para explicar que eles trabalham juntos na Bastilha, empresa da família. No entanto, o rapaz não perceberá o clima entre Rafael e Lili. Discreta, Débora manterá o segredo e não comentará com o Fabinho o que viu. Vamos ver aí onde vai dar esse casal super inusitado, né, gente? Mas eu acho que tem liga que vai dar certo. E para fechar a coluna de hoje, tem uma novidade aqui de A Regra do Jogo, que agora esquentou, né? Desde que o Dante descobriu quem o Romero é de verdade, enfim. E aí a Kiki também vai voltar para a família. Tá desenvolvendo aí, né? Estamos indo para a reta final. Em março acaba. Então, a promessa daqui para frente é de terem coisas mais quentes, né? O Dante, que é o Marco Pigossi, vai acusar Kiki e Débora Evelyn de fazer parte da facção. Isso acontecerá depois que Zé Maria, que é o Tony Ramos, for preso tentando livrar Aninha, Letícia Braga, das garras de Gibson, José de Abreu. Ao saber que ele falhou na missão, Kiki resolverá aparecer na mansão dos Stuart, né? Para contar tudo o que sabe. Nora, que é a Renata Sorrah, será a primeira a vê-lo e logo avisará toda a família, que se reunirá para ouvir a história sobre o sequestro. Sem coragem de revelar a verdade, Kiki fará suspense e será evasiva nas respostas às várias perguntas de Dante. Ela prometerá esclarecer tudo, mas o rapaz ficará muito desconfiado e insistirá. Você e o Zé Maria tiveram uma filha, a Aninha, como foi isso? Você não era mantida em cativeiro já há algum tempo, não é? Kiki confirmará que a Aninha é filha de Zé Maria, mas não revelará nada sobre o cativeiro. Cada vez mais tenso com o rumo da conversa, Gibson pedirá para falar a sós com a filha, deixando o policial ainda mais intrigado. No escritório, o pai vai ameaçar a Kiki e, ao voltar para a sala, ela ficará com medo e contará apenas parte da história. Belisa, que é a Bruna Lisimeia, perguntará se a tia nunca tentou fugir e ela responderá que teve medo e vergonha por ter se apaixonado por um bandido. Kiki pedirá perdão e Dante vai explicar que precisa de ajuda para acabar com a facção. Filho, as coisas não são simples assim, afirmará ela. Eu voltei porque eu preciso de ajuda, Dante. O Zé Maria foi preso tentando salvar a sua irmã desses bandidos. Ela está refém dessa facção. Eu tenho que achar a Aninha. O rapaz perguntará se houve pedido de resgate, ela negará. Dante, então, vai destacar a estranheza do fato e se revolta. Você disse que ia contar o que aconteceu com você, que era uma história triste, mas até agora você só enrolou. Sabe o que eu acho? Que você é uma egoísta que simplesmente abandonou o filho que adotou, que abandonou a família e fez outra vida com um bandido. Você também rompeu com a sua gangue ou foi só o seu marido? Dante acordando, né, gente? Já não era sem tempo, né? Vamos combinar. Gente, é isso. Por hoje é só. Falei bastante, muita coisa de velho Chico para falar. Semana que vem a gente excepcionalmente não vai estar aqui. Vamos estar curtindo o carnaval, todo mundo merece, né? Então a gente volta daqui a 15 dias com mais novidades da telinha, com mais novidades das novelas, das séries e tudo de bom para vocês. Bom carnaval, curtam bastante, muita alegria, muita paz, muita coisa boa, porque o espírito do carnaval é esse, né? Nada de abusos, nada de violência. Vamos para frente. Beijo. Até daqui 15 dias. Tchau. Gente, velho Chico, tenho medo, continuo com medo. Gente, uma confusão, né? Muita informação, muita gente, muitas fases. Muito, muita coisa, sabe? Eu tenho medo, gente. Rei Eu do tenho gado medo. total, gente. Total, gente. Já começa com a coisa do Tarcísio Meira, né? O velho coronel, né? Eu acho muito, muito tudo rei do gado, sei lá. Tô... E Domingos Montanier com Camila Pitanga, sei não, hein? É, Sei não tá me não. dando aquela, né? É, não sei. Também não tá me atraindo, não. Não vou mentir. Tá, Mas vamos ver. mas enfim. Vamos Vamos ver. ver. Eu deixo para falar depois sobre isso. E tá mundo bom, Denise, tá gostando? Tô gostando. Acho que eles estão abestalhando um pouco demais os personagens do interior, mas eu tô gostando. Levezinha, gostosinha, novela das seis, não se compara às outras, mas eu assisto, assim, não faço questão de chegar em casa cedo para assistir, não paro tudo para assistir, mas é legal. Não, não é ruim, não. Ah, eu tô odiando. Né? Você já não gosta do Guizé, né? Se quiser, gente, a única coisa que eu gosto na novela é a. Adorei a abertura. É massa, a música é É muito legal. massa. A Muito abertura legal. é muito bem feita, muito bem cuidada. De resto, adeus. E Elizabeth Savala, né? Lógico. Fora ela. Mas ela não me segura, não, gente. Parei, tá? Não vejo mais isso. É, Só pois não é. fecha Gente. totalmente demais. Mila, eu sei que você não falou de A Regra do Jogo, mas é que eu ouvi um comentário numa entrevista também. Vocês conhecem o Google Lodge, né? É, ele fala muita besteira também, óbvio, mas ele falou uma coisa que eu achei tudo a ver. A Regra do Jogo, gente, como seriado, caberia perfeitamente. Isso, também Seria acho. excelente. O formato é que tá errado. Ela não tá boa pra novela, mas pra seriado eu acho que seria o tiro certo da Globo. É, eu acho que ela funcionaria como seriado, até por a coisa da facção e tal, e se entraria naquilo, entendeu? Porque Não, no nem acho que fim o resto da pelo. novela ali tá tudo perdido, sei lá. Eu não acho nem por isso, Mila, que por causa de facção, acho que caberia em novela. O que eu digo assim, pela mudança de ritmo constante que tem Sim. na novela, sabe? Pela mudança de enredo, mudança Também é. de assunto, eu acho que seria mais ágil num seriado, caberia melhor, né? Que série, é o óbvio de seriado, não de novela. Mas enfim, só queria fazer esse adendo. É, eu acho Agora, também. sobre o que você disse, Kiki, para mim, é uma personagem assim que, sabe, e Não entendo muito bem também, né? né? Gente, mas essa novela toda é isso, A novela é gente. toda confusa, gente. E E é é tudo gente, e. e sabe, então o Marco Pigozzi, o Dante, vai ser o grande herói da história, assim. Ele vai desmantelar sozinho todo aquele bando. Ah, mas ele vai ser o herói. Drica, me explica uma coisa, você que assistiu essa novela. Não, Eu sou burra nessa novela, viu? quem Marco Pigossi pegava aquela menina Belisa no início. Isso, Confere? exatamente. Confere, então, que ele é primo de primeiro grau dela. Confere? Confere, né? Confere, confere. Ah, entendi. Tudo pode. E Juliano é o quê dele? Nada. Nada, nada. Juliano é só filho Do Zé do Maria. Antônio Fagundes, que é pai da irmã de Dante. Exatamente. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada, Exatamente. viu? Não, esse Dante é o mais idiota de todos, gente. O pai é bandido, o avô é bandido e ele não sabe de nada. E, Ah, ah, pelo amor de amor. Deus. Dante e Toia. Mas também uma pessoa para se chamar Toia, tinha que ser Toia mesmo, né? Né? Lerda. Agora que ela vai ter a grande virada, vai virar Vingadora, viu? Ah, não, Eu amor. não Já acredito mais passou da nisso, hora. não. Já passou da hora, gente. Já deu meia-noite. Já é amanhã. Não, não acredito nisso, não. A altura 10 do campeonato. Vem cá, gente, outra coisa. Aconteceu o que lá com o homem? Ele voltou para a mulher que estava procurando ele e largou a pobrezinha. Quem é, Cara, a gente? vela. Quem você tá falando, gente? O seu deus grego lá, que Drix ama, que estava sendo procurado pela esposa. Ah, o Caxiocler. Por que Caxiocla. que o Caxiocler veio na minha cabeça? Não, Caxiocla é o O quê? Della Vecchia. Isso! O Ele Della voltou com a Vecchia. Você mulher? sabe que eu não sei. Sim, Eu fica vi ele se despedindo confuso. da Eu Domingas, vi né? ela se, Eu vi ele se ele se despedindo. despedindo. Pois é, no meu papo com a Maeve, ela não, obviamente, não abriu isso, né? Então, que o grande barato dela, da personagem Domingas, é que ela reconquistou a autoestima, sabe? É, não interessa se ela vai ficar com ele ou Eu não, acho que ela né? não vai ficar com ele, não. Eu acho que não Não, também. sim, é porque eu só Eu queria acho que entender o não. contexto. Não, acho que também não. Ele volta para a mulher, viu? É, porque eu vi no site, eu vi dizendo que ele voltou, aí depois agora que ele sugeriu adotar filho com a mulher antiga, que a gente é muito rápido pra minha cabeça. E E o o ex ex dela oh. também parece que vai voltar para casa, enfim, sei lá, é uma confusão. Aquele homem que batia nela? Isso é, mas ela não vai aceitar, não, me parece, viu, gente? Pelo Corre o amor de burburinho. Deus, né? E ela vai. Aí que ela vai mostrar assim, a mudança mesmo nela, entendeu? Tipo, acabou, vai a merda Não, agora a e. parte mais ridícula dessa novela é aqueles quatro, né? Que fica um voltando pro Ai, é outro, que volta pro outro. Ah, pelo amor ridículo. de Deus, gente. Ridículo, gente, é ridículo. Aquela loira que eu não sei o nome, Monique Alfredique. não sabe trabalhar, ainda não descobriu isso por si mesma, e o Bruno Mazzeo, que também não descobriu isso por si mesmo, Não, né? e péssimo. Não tem pé nem cabeça aquela história. Não, zero, zero, e colocaram aquela menina que eu também não sei o nome, por favor, Denise, a loira, Crisviana. Crisviana. Crisiana, é ótima, gente, a Crisiana é ótima, Ela é colocar numa ótima. O outro história ator também é tão ótimo. ruim, o outro ator é ótimo, e numa história tão ruim, gente. É, Tão sem pé nem ruim. cabeça, Sem pé sinceramente. nem cabeça, vamos combinar. Acaba quando, gente? Quando Ai, voltar do carnaval já vai ter Velho acabado. Chico estreia em março só. Ai, Ó. Netflix, Netflix, Temos mais gente. um mês pela frente. Netflix, Netflix. graças a E Deus, quanto a Netflix. Totalmente Demais. Totalmente demais! Eu tinha que cantar, desculpa. Tá vendo que ela me censurou, mas ela pôde, né? Então. Ela Porque minha pode, não voz é maravilhosa. pode. É, gente, o que é? Não, não é sério, é sério, é sério. O que é Viviane Pazmanter? Eu fico besta com. Arrasando. Tá arrasando com a grandiosidade da atuação da mulher. Ela está arrasando. Aquela cena que ela evita o beijo no Rafael foi algo, É. assim, E esse sabe, de. casal vai render, viu? Vai render, tem que render, gente, tem que render, por favor, né? Eu acho que é o casal para render. Aliás, quem não leu, né? Ontem, segunda-feira, Sim. tá lá na minha coluna. Momento jabá. É, Jabá, Patrocínio. tá lá. Patrocínio? Não sei. Tá lá na minha coluna. Gente, é assim, a expressão do rosto dela, sabe? O olhar, gente, show de bola de Viviane Pazmanter. Só É, isso ela que tá eu parecendo mais velha, coisa que ela nem é na vida real, mas ela tá parecendo mais velha, mais madura, assim. nem é, Trabalho de atriz mesmo, boa. ela tem 3 anos a menos que eu, gente. Pelo amor de Deus. Tá muito Pois bem é. mesmo, muito bem mesmo. Muito bem, assim, ela é incrível. Enfim, eu acho que tá todo mundo bem. A própria Juliana Paes pegou o pé da história. O Amor! E Fábio Assunção, você? É né? verdade, é. E amor, você, sendo a Viviane Pazmotto na novela, rica, dona de empresa, vai ficar com aquele velho chato pra quê? Pega o jovenzinho, querida, vai, Mas arrasa. ele também tem seu queixo, tem seu Representa. furinho no queixo, vai. Ah, mas eu Tem acho que seu não tô falando queixinho de no furo. beleza, não. É, também, pode ser, também. É, mas eu não ia, não é de beleza, não, me chato. Não gosto dele, do personagem dele, não. Acho ele muito chato. Canastrão, canalha, descarado. Vai, pega um lugar, o menino Ai, ótimo meu mesmo. Deus. Meu Tomara, Deus. tomara que role. Não, eu acho Mas que vai rolar. eu não acredito que fique. É, não Eu deve ficar. não deve ficar, mas eu acho que é mais um assunto para se bater. Entendeu? Mais um assunto. Verdade. Tipo, vamos bater porque a gente só fala mal só sabe falar mal de mulher mais velha quando o garoto é mais novo, né? Homem mais velho pode pegar menina mais nova, né? Tá tudo lindo. Louca, garotão. Onde? Ai, mulher mais velha que tem que pegar menino mais novo mesmo. Vai lá, mulherio, representa a galera. Exatamente. Eu acho que super, eu acho super. Amor, e vamos parar pra pensar na lógica da coisa? É Sim. muito mais certo a mulher pegar o jovenzinho, que funciona muito mais. Com certeza. Garota, se você vai pegar um homem Com mais certeza. velho, Meu pega o Deus do jovenzinho céu. mesmo, minha senhora. É, a senhora tá jovem, tá bonita. Não pode nem se achar bonita, mas tá bonita, não. Porque mulher tá sempre, vai lá e pega. A senhora vai ver o que é uma coisa funcionar. Ai, meu Deus, com essa mensagem de carnaval a gente encerra, né? Não, não encerro não, que eu quero falar mais uma coisa. Ela quer falar, gente. Olha só. Eu quero falar mais uma coisa. Seus estúpidos de plantão, vocês ouvem a gente. Eu sei que tem gente estúpida ouvindo a gente, porque vocês gostam da gente. E permanecerão ouvindo porque vocês gostam. É isso. Eu perdi o fio da meada, mas eu vou continuar. Olha só, vocês que semana retrasada picharam aí, foram preconceituosos com a Adriana Alves, a esposa de Olivier Anquier. Porque ele está levando a esposa no programa de verão dele, picharam a menina, falaram mal porque é negra e tal. Ah, gente, vai tomar naquele lugar que não bate sol? Por favor, vocês são ridículos. A mulher é linda e nem que não fosse, é esposa do cara, a mulher sabe se portar, ela é linda, estão casados desde 2010. Ela é Ela é chiquérrima, eu acho ela chiquérrima. chiquérrima. Então, assim, ah, gente, vai lavar uma roupa suja, um fundo de calçola. Vocês são ridículos. Só isso que eu tenho pra dizer. Ridículos! Eu Também também quero acho. só repetir o ridículos. Vá para fazer, que eu tenho muita coisa para fazer, ficar falando de vocês. Com certeza. Vamos pular carnaval e a gente só volta daqui a 15 dias, porque a gente Gente, vai estar no carnaval. Então, semana que vem, vocês vai vocês bater assim um vazio no peito. vão ter saudade da gente. Oh, Vazio mentira no que vocês peito. não vão não lembrar da gente, vai estar todo mundo. Ai, meu Deus, eu esqueci que tem gente que não bebe, desculpa. É, gente, agora uma coisa, só deixo uma dica para vocês, queridos. Skol, Spirit a verde, tira os Cuidado. demônios do corpo. Né? Cuidado. Mas você que vem para Salvador, eu vou dar o meu conselho, tá? Você que vem para Salvador, não vai ser escola aqui no circuito, né? Porque agora padronizou. Mas eu vou te dar um conselho de amiga. Toma uma bebida chamada Príncipe Maluco. Ai, meu Você vai Deus. ficar Grande muito amiga. feliz. Vai ser maravilhoso para você. Seu carnaval nunca mais será o mesmo. Ah, não Beijo, mesmo. tchau. Sua vida não será a É mesma. igual aquele cachorro demônio, sei lá, aquele antigo. Cachorro demônio, Não, coisa. deve ser daí para baixo essa miséria. É, bom. Príncipe Maluco é uma delícia. Não, a Spirit é uma delícia, gente. A gente tá É fazendo boa. aqui, por favor, venham coisa. Mas assim, venham pagar a gente pra falar de vocês. Mas agora. Acima de 7, que é o número cabalístico, o seu espírito sai do corpo. Até porque o nome é Scott Spirit. Spirit, é. Já disse tudo, né? Cuidado, cuidado. Bom Cuidado. carnaval para vocês, gente. Usem camisinha, pelo amor de Jeová, como diria Né? a Record. Pelo amor de Jeová, pelo amor Daquele, do Moisés. de Moisés. Ai, ai. Pelo amor de qualquer um, como diria a Tia Má. Então, por favor, usem camisinha, gente. Não tem cara. AIDS não tem cara. Qualquer DST não tem cara. E por favor, se protejam, tá? E Um nada de axé. violência também, né, gente? Carnaval é folia, coisa boa. Então, Pois show. é. Na paz. Amores, eu estou aqui brincando, mas tenham juízo. Voltem para casa com insegurança. Curtir carnaval é muito mais do que beber, muito mais é curtir a festa com as pessoas. É se divertir. Pronto, acabou, independente de qualquer coisa. Sejam felizes, porque nós seremos. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Não morram do coração, mas a gente também precisa de fogo, porque somos filhas de Deus, não é verdade? E Yes. beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.